Hebreus, capítulo 1. Por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados, por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu. O que revela que o Filho é muito superior aos anjos, e o nome que ele herdou, superior ao nome deles. Pois Deus nunca disse a nenhum anjo: "Você é meu filho, hoje eu o gerei." Ou ainda: "Eu serei seu pai, e ele será meu filho." E quando ele trouxe seu Filho Supremo ao mundo, disse: "Que todos os anjos de Deus o adorem." A respeito dos anjos, ele diz: "Ele envia seus anjos como os ventos, e seus servos como chamas de fogo." Mas ao Filho ele diz: "Teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. Tu governas com cetro de justiça. Amas a justiça e odeias o mal. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu. Derramou sobre ti o óleo da alegria, mais que sobre qualquer outro." E diz também: "No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e com tuas mãos formaste os céus. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha. Tu os desdobrarás como um manto e te desfarás deles como roupa velha. Tu, porém, és sempre o mesmo. Teus dias jamais terão fim." E ele nunca disse a nenhum de seus anjos: "Sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés." Portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação.